avançamos para a nossa bateria de questões. O Sistema Financeiro Nacional é constituído por todas as instituições financeiras públicas ou privadas existentes no seu país e seu órgão normativo máximo é o... Vamos lá. Primeiro, Banco Central nem é normativo. Depois a gente entra nas polêmicas dessa questão aqui, tá? Eu tenho algumas. Banco Central é supervisor. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é um operador do sistema, ele é um banco. Também é um banco que é só ele, tá? Só ele é desse jeitão dele aí. Não existe outra instituição que seja igual ao BNDES. Conselho Monetário Nacional definitivamente é um normatizador. Definitivamente é um órgão normativo. E eu já queria marcar aqui. Ministério da Fazenda, ele não é um componente do Sistema Financeiro Nacional de forma direta, tá? E a Caixa Econômica também é um operador. Qual é meu problema com essa questão? E seu órgão normativo máximo? Ele é um dos órgãos normativos, né, do sistema financeiro. Tem o Conselho Monetário, mas também tem o CNPC e o CNSP. Enfim, em vez de ficar brigando com a questão, você vai lá e garante o seu ponto, tá? Porque nesse caso acabou ficando óbvio. Isso aqui não está na parte, você não julga isso, tá? Você não define se isso é certo ou errado. Você define qual é a alternativa correta. E nesse caso, é a letra C. Considerando o sistema financeiro do Brasil, ele é composto pelas seguintes órgãos normativos. Vamos lá. Mesmo estilo, é a mesma questão que vimos na aula? Não é. Mas olha como é recorrente. A dica, que são todos conselhos, vai te ajudar nesse caso? Com certeza. Tá? Porque a correta já é logo de cara a letra A. Conselho, conselho, conselho. Poderíamos ter algum tipo de problema nessa questão, utilizando a nossa dica? Nessa questão, não. Tá? São todos conselhos, de fato. As outras vão trazer ao Banco Central. Banco Central é um supervisor. Previc. Só aqui, ó, para você lembrar. Previc também é um supervisor e por isso a letra B já estaria errada. Letra C. Certo. Certo. Errado, tá? Dois supervisores aqui. Certo. Comissão de Valores Imobiliários, CVM, errado. Banco Central também errado. São todos. Os dois, ou melhor dizendo, são supervisores. Aqui já abre com a missão do Banco Central, assegurar o sistema financeiro sólido, eficiente. Quem autoriza? Instituição financeira, controlada por capital nacional, por capital internacional também, tá? Hoje, quem é que autoriza funcionamento? É o Banco Central do Brasil. Tá? Então, uma incumbência do Banco Central do Brasil. Em 2019, ou melhor, até 2019, autorização para uma instituição estrangeira, ou seja, com capital não nacional, com capital estrangeiro, funcionando no Brasil, era uma atribuição do presidente da República. Apenas o presidente da República poderia autorizar um banco estrangeiro que quisesse atuar no Brasil. Isso foi delegado em 2019, passou a ser uma atribuição também do Banco Central. Então, o Banco Central já autorizava o caso de... A luz deu uma mudada aqui, ficou um pouco ruim, eu já vou consertar. O Banco Central autorizava no caso de instituição nacional e o presidente no caso de instituição internacional. Agora, é tudo com o Banco Central, tá bom? Então, o Banco Central tem atribuição para autorizar um Santander da vida. Claro, o Santander já foi autorizado há muito tempo e já está atuando, mas é um banco espanhol, né? Capital estrangeiro, precisa de autorização do Banco Central também para funcionar. Prosseguindo, a entidade responsável pela execução da política cambial. E também, já vou acrescentando aqui, ó, política monetária. Quem é no Brasil? Quem é? Banco do Brasil? Ó, cuidado, hein? Eu li Banco Central, professor. Não, mas não é isso que está escrito, tá? É o Banco Central, entidade responsável pela execução da política cambial, conforme normas, de acordo, né? Vamos ver como eu coloco isso. De acordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Beleza? É o Banco Central, não é nenhuma dessas outras instituições que trouxe aqui. Execução, tá? Cuidado também. Um enunciado bem curtinho aqui, mas essa palavra é essencial. Senão você vai fazer o quê? Você vai marcar Conselho Monetário. Mas o Conselho Monetário, ele é responsável pela formulação. Ele não executa nada. Tá? Ele formula a política cambial e o Banco Central executa. compete ao Banco Central do Brasil, exceto, ou seja, cuidado também com esse tipo de questão. Você tem que marcar a errada nesse caso. O Banco Central do Brasil, ele compensa cheques e outros papéis? Logo de cara, tá aqui, tá? Quem faz a compensação é uma câmara chamada COMP, que foge ao escopo da nossa aula. O que está no escopo da nossa aula são todas as demais, porque está certo, ó, o Banco Central controla a oferta de moeda e crédito, fiscaliza instituições financeiras, emite papel moeda e moeda metálica, executa a política cambial de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário, tá? Mas aqui, só para uma introdução mesmo, como eu falei, isso aqui é um produto bancário, é uma alternativa que não é necessária para você resolver, né, considerando o que você já aprendeu. Você já aprendeu que tudo isso é atribuição do Banco Central. A que falta, então, portanto, é o nosso gabarito. Essa câmara, ela é administrada pelo próprio Banco do Brasil, a COMP, tá bom? Mas não vou entrar em maiores detalhes. Aqui é só para destacar que não é o BCB, é sim o BB. Tá aqui, ó, atribuições do Banco Central, né? Todas elas estão presentes aqui. Banco dos bancos, né? Isso aqui não apareceu, nem banqueiro do governo. As demais estão corretas. Com a extinção do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito. Isso aqui, ó, a Superintendência de Moeda e Crédito, era a chamada SUMOC, tá? Ela existiu até 1964, quando foi criado o Banco Central. Então deixa eu colocar aqui, ó, 1964, início do regime militar, Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil foram criados, tá bom? Em substituição à SUMOC. O Banco do Brasil desempenhava, o Banco do Brasil, o BB mesmo, ele desempenhava algumas atribuições de Banco Central na época, né? Pois é, até 1963. Então a gente passou a ter um Banco Central como todo país civilizado, né? E aqui, olha só, a finalidade de formular a política de moeda e do crédito. Formular. É de quem? Nosso amigão, Conselho Monetário Nacional, tá? Banco Central não formula, lembre-se, o Banco Central executa. Isso aqui não existe? Isso aqui não existe? Ministério das Finanças é um nome que vai mudando, né? Ora é economia. Economia. Ora é Ministério da Fazenda. Né? Mas tanto faz, né? Quem faz realmente a formulação da política é o Conselho Monetário. E isso aqui eu também desconheço, tá? Não sei se existe ou não, mas o ponto é que não formula. Questão aqui do Banco do Brasil, agora sobre a CVM. Veja só. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, disciplinar as seguintes matérias: registro de companhias abertas, correto, tá? Isso aqui cabe à CVM. Execução da política monetária. Quem é? Banco Central do Brasil. Esse tipo de questão, como a gente está resolvendo aqui pela primeira vez, vale um tipo de estratégia, você ir eliminando já. Então a gente já marcou aqui com confiança que quem registra companhias abertas, as SAs de capital aberto, ou companhias, CIA, né, pode aparecer também, que são aquelas que podem negociar ações em bolsa de valores, é com a CVM. E aí a gente vê. Por exemplo, tá? Que a letra A diz que a 2 está certa. A 2, a gente já viu que não compete à CVM. Então a gente elimina. Elimina. Tudo que falar da 2, ah, tem 2? Está errado. E elimina. Com isso, ó, se você não conseguir resolver mais nada, não conseguir entender nem essa, nem essa, nem essa, você já está com 50% de chance aqui de acertar, tá? Ah, não. Na verdade, a gente já tem até o gabarito, olha só. Por que tem o gabarito, professor? Porque a gente viu que a 1 está correta. Né? A gente viu que a 1 está correta. E a letra E não trouxe a 1. Né? Então, tudo que tem 2 a gente elimina. E tudo que não tem 1, a gente também elimina. Ficamos com a letra C. Mas, claro, vamos, né? Aqui é uma aula, então a gente tem que aprender o resto. Registro e fiscalização de fundos de investimento. De fato, isso aqui é com a CVM, tá? Então, correto também, confirmou o que a gente estava imaginando. Registro de distribuição de valores mobiliários, também CVM. Então, C é gabaritaço. Custódia de títulos públicos, tá? Isso aqui é responsabilidade do Banco Central do Brasil. Só para colocar aí plantar uma sementinha para você. O Banco Central faz isso através do SELIC, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Custódia do quê? Liquidação do quê? De títulos públicos. Mas é só para atiçar curiosidade por enquanto. Quem é que atua como operador? Vamos de trás para frente? Supervisor não é operador. Supervisor também. E também supervisor. Temos aqui três supervisores: SUSEP, Previc e Banco Central. Conselho Monetário, normatizador. Só sobrou Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é um operador, né? É um operador do sistema financeiro. Na prática, hoje a gente tem a B3, que é uma bolsa de mercadorias e futuros, também é uma bolsa de valores. A diferença entre esses termos só se torna relevante na cobrança, né, quando há cobrança de mercado de capitais específico, né, lá no seu edital, e não é este o momento. Tá? Então a gente não aprofunda também. Basta você saber, como estamos falando apenas de estrutura do sistema financeiro, que a bolsa de valores é um operador. Por sistema financeiro nacional, entende-se o conjunto de instituições e instrumentos que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes econômicos superavitários e deficitários, além da intermediação financeira. Essa transferência só é possível em razão do quê? É possível, melhor dizendo, em razão do quê? Hã? Os mercados, todos os mercados do sistema financeiro nacional. Aí você pode falar, mas professor, não é o banco comercial que faz isso? É verdade. A letra B não está errada. E a gente pode brigar, ah, porque as bancas fazem isso, professor. Então a gente pode aceitar que elas fazem, pegar nossos pontos, conseguir o nosso cargo, ser nomeado, né, e ser feliz. São essas duas opções. Onde eu quero chegar com isso? Outra dica, tá? De resolução de prova. Algumas vezes você vai se deparar com mais de uma alternativa certa. Você marca a mais certa. E o correto é englobar não apenas os bancos comerciais. Os bancos comerciais não são os únicos que fazem intermediação financeira. E as cooperativas? E as financeiras, né? Sociedades de crédito e financiamento? Também fazem, né? E os outros tipos de banco? Né? Um banco de câmbio, um banco de investimento? Então, peraí, eu não posso restringir a atuação meramente dos bancos comerciais. Por quê? Dentro aqui, ó, por exemplo, no mercado de crédito, eu tenho as financeiras, né? Eu tenho, nossa, aqui as cooperativas estão no mercado monetário também. Mercado de capitais também é importante, né? Quando você compra ação de uma empresa ali, ou então quando você compra um título público, etc., você está atuando como uma parte aí de uma intermediação financeira. Ou seja, os bancos comerciais, eles atuam aqui, ó, principalmente, tá? Mercado monetário e mercado de crédito. Eles estão dentro da letra A. Mas a letra B deixa de falar uma série de outras instituições. Resumindo, tá? Nessa questão aqui, não tenho dúvida de que o melhor gabarito é a letra A. Concordo com a banca colocar duas setas? Não, de jeito nenhum. Se não tivesse algo tão bom quanto a letra A, eu marcaria a B sem remorso nenhum. Tá bom? Porque, de fato, os bancos comerciais atuam na intermediação financeira. Mas, repito, letra A é a melhor opção. Eu acredito que o restante não está errada também, né? Se não tiver um Banco Central supervisionando tudo isso, né? Um pouquinho mais, menos certa, digamos assim, né? Bolsa de Valores também, são todos importantes, tá? Mas a letra A abrange todas as demais. Se você falasse que a E está certa, então necessariamente, ó, mercado de capitais, CVM aqui, se a E está certa, a está certa. Se a D está certa, a está certa. Se a C está certa, e por aí vai, tá? Então, de fato, a letra A é nosso melhor gabarito nessa questão que, francamente, tenho minhas críticas que já foram compartilhadas com você. Como parte da missão de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente, autorização para funcionamento, essa ficou repetida, né? Banco Central aqui. Peço perdão e prosseguimos. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal integrante do SFN, sendo vinculado ao Ministério da Economia. Ah, professor, não é vinculado, ausência de vínculo, ignora. Tá? Essa parte aqui, essa questão, se eu não me engano, acho que era de 2018, tá? Então, na época, o Banco Central ainda era vinculado. Mas não é isso que a gente precisa julgar. Você não julga essa parte aqui do enunciado. Você julga as alternativas de acordo com o que ele mandar. E você precisa marcar aqui, o Banco Central é responsável pelo quê? E aí, o que ele faz? Quem é que negocia as ações, dizendo tal, tal, tal? Isso aqui é CTVM ou DTVM. Tá? São elas que vão negociar em nome dos seus clientes, DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, ou corretora. Tá? Então não é o Banco Central. Certificar profissionais do mercado financeiro e de capitais. Olha, Certificação no mercado de capitais é principalmente, tá, da CVM. Então fica errado também essa alternativa. Gerenciar reservas cambiais. Opa, olha aqui os ativos de reserva. Lembra que eu falei que o Banco Central era o banqueiro do governo, o banqueiro do Brasil? Ativos de reserva. São as reservas cambiais do nosso país. Coisa mesmo do Banco Central. Tá? Então, gabarito letra C, vejamos aqui. Registro de companhias abertas. CVM também. Organizar o funcionamento das operações de Bolsa de Valores, CVM também. Tem muitos papéis também importantes. E o tipo de questão que o pessoal erra por falta de atenção. Então, lê esse enunciado. O subsistema normativo do sistema financeiro inclui os seguintes órgãos. Subsistema normativo não é apenas normatizadores. Aqui vai entrar supervisores, também junto, é claro, com os normatizadores. Tá bom? Então são os dois juntos. Conselho Monetário Nacional é supervisor, Banco Central, normatizador. Logo de cara aqui, nosso gabarito. CVM é do subsistema normativo? É, mas a Caixa não é, a Caixa é operador. Banco Central é? É. Banco do Brasil? Não, Banco do Brasil é operador. Banco Central do Brasil é? BNDES? Não, BNDES é operador. Banco do Brasil é? Não, é operador. E SUSEP? Sim, SUSEP é supervisor e, portanto, faz parte do subsistema normativo. Tá bom? Cuidado, então. Falar subsistema normativo está incluindo esses dois grupos. E agora uma bem abrangente. Além do BCB e do BB, constituem o Sistema Financeiro Nacional. Definitivamente, Conselho Monetário, que é um normatizador. O BNDES é um operador bem específico, faz parte do sistema também. As demais instituições financeiras, todas as instituições financeiras fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, sejam públicas, sejam privadas. Então, essa questão aqui abraçou todo mundo e traz para a gente essa resposta. Agora a gente vai chamar um intervalo, né? Então, eu vou fazer uma pausa aqui para você também, tá? 15 minutinhos, a gente retorna fechando os assuntos aqui da nossa aula, beleza? Então, te vejo em 15 minutos, como se diz, de relógio, tá? Precisamente. Até daqui a pouco.